ZYD 994. ZYK 777. A rádio que toca a sua vida. FM 95,7. AM 660. Vibe Mundial. FM. Espalhe a magia do Natal com a Juliana Flores e presenteie toda a família. Envie flores, cestas, panetones, bebidas e muito mais para todo o Brasil. Utilize o cupom Natal Mundial e ganhe R$30 de desconto. Acesse julianaflores.com.br e digite Natal Mundial. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Já vejo um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilha mais que uma lembrança. Sem a luz pela paz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Pra cima, batendo palma, vai! Só o amor, tudo que já se fez, e a força e a paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. A Vibe Mundial deseja a todos um Feliz Natal e um 2023 de paz. Agora na Vibe Mundial, JBN, o Jornal da Boa Notícia. A Bolsa de Valores doou R$1 milhão para o combate à fome. A doação foi feita ao grupo G10 Favelas, que atua para diminuir a vulnerabilidade das comunidades do Brasil. A doação foi feita durante um evento entre empreendedores das periferias e o mercado financeiro. Representantes do G-Favelas tocaram um sino que simboliza o fechamento de ofertas de ações. Com o valor, diversas famílias em vulnerabilidade social e financeira serão atendidas. A ideia é reduzir ao máximo a fome nas comunidades mais carentes do nosso país até o final de 2024. O G10 Favelas tem buscado se aproximar do mercado financeiro. No ano passado, o grupo lançou a Bolsa de Valores das Favelas, plataforma que não tem relação com a Bolsa Oficial, mas permite a investidores se tornarem sócios de frações de empresas criadas nas favelas e que atuam nas comunidades. Um estudo realizado com crianças nascidas entre 2015 e 2016 na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, encontrou uma associação entre o tempo de amamentação com o risco de infecção pelo parasita causador da malária. O estudo analisou os dois primeiros anos de vida de 665 crianças, sendo que foi possível coletar amostras de sangue de apenas 435. Das crianças amamentadas por mais de um ano, 79,8% tiveram menos chances de serem infectadas. Os pesquisadores realizaram testes sorológicos para três diferentes antígenos do parasita, a fim de identificar a exposição das crianças à infecção. O estudo realizado sob orientação do professor Marcelo Urbano Ferreira foi o primeiro a relacionar o aleitamento materno com a proteção contra a malária e ressalta a importância da amamentação nos 6 primeiros meses de vida. JBN, há 27 anos, destacando apenas as boas notícias. Próxima edição em uma hora. Você ouviu na Vibe Mundial, JBN, o Jornal da Boa Notícia. Começa agora, programa Entre Vidas. Autoconhecimento, metafísica e espiritualidade para a sua evolução pessoal. Apresentação, Marcelo Cotrim, focalizador e espiritualista do Espaço Entre Vidas. Desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Programa Entre Vidas com Marcelo Cotrim. É isso aí, meu povo, muito boa tarde a todos vocês, iniciando mais um programa Entre Vidas, aqui pela Rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo. Tô aqui muito feliz, celebrando meu aniversário hoje, viu? Meu aniversário, 22 de dezembro. Puxa, olha, 30 anos fazendo rádio aqui, galera, celebrei vários aniversários aqui com vocês, né? E trouxe essa música que representa muito para mim, eu utilizo muito no meu curso de prosperidade. Bem na última aula, no finalzinho, eu faço um exercício justamente falando sobre essa gratidão com a vida. E se vocês prestarem atenção nessa linda letra, chama-se Eu Te Desejo, de Flávia Venceslau. Já até fiz um evento com ela aqui em São Paulo há alguns anos, foi lindo, chamado Essência, né? E justamente é uma letra que fala o desejar o bem. Mas eu gosto que vocês ouçam essa letra de duas maneiras. Uma, você ouça como o seu mentor falando com você, alguém que te ama, que acompanha a tua história, a tua trajetória, mas também numa segunda maneira, eu gosto que vocês cantem para si mesmos, sabe? O quantas vezes na vida você parou para desejar para você sorte, sucesso, né? Normalmente você deseja para os outros, para as pessoas queridas. É uma bela música para a gente desejar, né? O feliz aniversário, por exemplo, hoje, desejar o bem para as pessoas numa data especial. Mas é muito importante também que você deseje para si. E a gente tem uma cultura aí no inconsciente coletivo que faz as pessoas sentirem muita culpa de desejarem o melhor para si mesmas, né? Elas querem ser felizes, as pessoas querem ser felizes, mas elas têm muita culpa de verdadeiramente torcer por si, sabe? Falar, eu vou, eu consigo, vai que você tem valor, vai, cara, que você tem valor, vai que você consegue, né? Superar as suas dificuldades e vencer os teus sonhos e conquistar teus sonhos, né? E eu sempre procurei colocar isso em prática, né? Um projeto que eu sempre tive muito importante no meu sentimento, no meu coração, que era como missão mesmo. Eu sempre abracei esse ideal de contribuir com a consciência humana, com a evolução humana, né? E não é fácil, né? Lidar com algo que não é popular, que não é comum, mas que eu quero que se torne, eu quero que as pessoas, eu quero muito, sempre foi o meu sonho, contando para vocês aqui hoje, né, o meu aniversário, um pouquinho do meu sonho, sempre foi o meu sonho ver as pessoas de uma maneira cada vez mais ampla e coletiva, tomando consciência do valor de estudar a vida, de ser uma pessoa que entenda o processo de evolução, sabe? Que não perca a vida como é preciosa em cada segundo. Então, por tudo isso que realmente essa canção tem tudo a ver com o dia de hoje, para mim em especial, né? Estou celebrando aqui, através do programa também, o meu aniversário com vocês, que é uma data que eu sempre falo, é o início, final de um ciclo, começo de outro ciclo, de um ano de existência, momento de muita gratidão. E eu quero falar com vocês hoje, aproveitar o programa de hoje, além de celebrar junto com vocês o meu aniversário, eu quero falar sobre a lei da entrega e a lei da gratidão. Entrega e gratidão. Acho que não tem melhores energias, né, que eu poderia compartilhar com vocês na data de hoje, senão a gratidão pela vida, a gratidão pela oportunidade do viver, do crescer, do conviver com cada pessoa, né, com cada pessoa que está próxima ou não tão próxima. Tenho um carinho enorme pelos meus alunos queridos, muitos se tornam grandes amigos meus, né, como tem acontecido, porque a gente vive aqui no Espaço Entre Vidas, e o programa Entre Vidas faz parte disso, como uma verdadeira comunidade, é uma cidade, né? Imagina só, mais de 30 anos executando esse trabalho, são algumas gerações aí que já passaram pelo meu trabalho, é muito gostoso de ver os pais com os filhos participando, os avós, né, todo mundo, a família toda se integrando a uma nova consciência. Então é muito gratificante. Hoje com a internet, através das redes sociais, o programa se estendeu às minhas redes sociais, o Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube, né, e todas as redes que vão surgindo aí, novas também. Então, galera, tá aí o convite. Aliás, eu tô com vocês agora no canal do YouTube, no canal Marcelo Cotrim, se quiser acompanhar o programa por vídeo e deixar seus comentários também ali, a gente vai interagindo ali também, tá bom? Não deixa também de me seguir no Instagram, @MarceloCotrimOficial. No TikTok tem muito conteúdo para vocês, tenho publicado aqui, estou publicando direto para vocês vídeos muito incríveis no Kawaii, no TikTok, muito conteúdo. O YouTube, então, é uma biblioteca, né, de material lá infinito sobre autoconhecimento, espiritualidade, metafísica, prosperidade. Então tá aí, galera. E eu quero falar um pouquinho, então, né, no dia de hoje, muito especial, obviamente, para mim, e para os meus amigos que compartilham comigo, né? Que eu tenho recebido muito carinho sempre de vocês também. Meus alunos, eu falo que são... Nossa, é muito gostoso ver a superação de vocês, ver... Eu acompanho de perto, né? Vocês sabem que eu, mesmo nessa fase que eu transferi o meu trabalho todo para o online, meus cursos são ao vivo, né? Então, eu interajo com vocês, eu conheço vocês, mesmo os alunos novos, hoje sem barreira de distância, você pode ter aluno em outros países, em vários países, alunos no Brasil todo, muito legal ver, né, e acompanhar o crescimento de cada um de vocês. E eu queria dizer para vocês, né, que uma coisa que eu sempre apliquei muito na minha vida foram duas leis de prosperidade que agem meio que entrelaçadas e que elas têm muito a ver com o sucesso. Não que o sucesso venha sem dificuldade, porque a dificuldade é inerente às superações da vida humana, mas duas coisas são muito importantes. Vamos lá, a lei da entrega e a lei da gratidão. Quando você faz, né, tem lá o teu sonho, vamos lá, primeira coisa, né? Eu tenho uma metodologia que chama-se 10 Passos da Prosperidade, que eu aplico no curso, que vai começar agora em janeiro, inclusive, que inspira os meus programas desses dias agora, que é o curso de Prosperidade e Reciclagem de Vida, dia 11. Agora do mês de janeiro, começa uma turma nova, convido todos vocês a virem serem meus alunos, ou venham reciclar vocês também que fizeram em outros anos atrás aí, querem rever, querem, sabe, a importância de estar junto na egrégora, parece um novo curso, né? Eu tenho muito aluno reciclante que sabe que cada vez que refaz o curso, parece um novo curso ali, nova egrégora, novo momento, eu sempre agrego conteúdos, insights novos ali a cada aula, exatamente por serem ao vivo, né? Não é um curso gravado, é um curso ao vivo, então torna-se cada egrégora uma egrégora, cada dia de aula é única, né? Totalmente única. E além disso, ficam gravadas as aulas, viu, galera? No meu espaço, as aulas ficam gravadas por 7 dias, disponíveis aos alunos, então é bônus isso. E esse mês de janeiro vão ficar mais tempo, 30 dias, caso você esteja viajando, para não perder o curso, não adiar, poder fazer e não atrapalhar suas férias também, tá bom? Então tem esse grande benefício do mês de janeiro aí. E olha só, turma, então quando você Primeira coisa que você tem que fazer nesses 10 passos da prosperidade é a reprogramação mental, corte com o passado, cura emocional de complexos, traumas, medos. Então, a hora que você vai limpando o coração, aplica a lei do perdão, do auto-perdão. Logo em seguida, começando a fazer um trabalho de faxina, né, desse passado, a gente começa a trabalhar o presente e futuro. Traça metas e objetivos, sonhos, delineia os sonhos, né, define esses sonhos. Aí começa a trabalhar a visualização criativa, tema que eu também estou abordando esses dias com você, então com vocês aqui. Então, a hora que você conseguiu chegar nesse ponto de visualizar teus sonhos, saber o que você quer, chega o momento de aplicar a lei da entrega e a lei da gratidão. Vamos falar primeiro da lei da entrega. Por que ela é tão importante? Porque ela representa o momento da confiança. Confiança no fluxo da vida, confiança em si, autoconfiança. Confiança dessa conexão tua com o divino, né, com Deus. Nós somos partes de Deus. E a partir do momento que você serena teu coração, serena tua cabeça, tua mente, e se permite mergulhar nessa energia de abundância, porque o planeta é abundante, o universo é abundante, mas o ser humano vive numa visão de escassez muitas vezes, né? É fruto das ilusões humanas, do modo que o ego humano olha para a convivência social, né? Então, apesar da inteligência trazer muitos ganhos na evolução, o ser humano, na média, na humanidade, vive num estágio do ego, onde ainda se prende, se aprisiona a ilusões de escassez. Escassez de saúde, escassez de amor, escassez de dinheiro, escassez de trabalho, que não precisaria ser assim. Mas o ser humano se conecta a essas baixas frequências, né? Porque acredita que mereça isso em nível inconsciente. Eu não estou falando que conscientemente você acha que deva sofrer, mas no nível inconsciente, por causa dos traumas, você acha que sim. Então você acaba atraindo e materializando e cristalizando para si inúmeras dificuldades. Então, quando você começa, isso que é muito lindo de ver nesse projeto, que é o curso de prosperidade e reciclagem de vida, que a hora que você começa efetivamente a olhar para a tua vida, para a tua existência, como é possível, né? Olha para a vida e fala, é possível realizar meus sonhos, eu tenho oportunidades, eu vou, mas eu tenho algumas limitações X, Y, eu supero, eu adapto, né? Porque tudo a gente pode adaptar à nossa idade, à nossa frequência, não tem essa de falar, ah, isso é sonho para jovem, tem gente que adora falar isso para poder se acomodar na sua desculpa. Todo mundo pode sonhar, está vivo? Pode sonhar e, claro, a gente adapta os sonhos ao nosso momento. Mas quantas pessoas que eu vejo melhorando a saúde quando começam a acreditar que é possível a qualquer idade e tempo, abrindo oportunidade de uma nova carreira, de novos trabalhos, muito mais realizadores, sendo que antes ficou anos e anos e anos preso dentro de uma egrégora de um trabalho que não gostava, odiava, mas não acreditava ser possível mudar. O problema é você sair do determinismo, dessa história de destino ou de que a vida já foi para mim. Para com isso, saia dessa mentalidade limitante. Tem que sair do padrão de pensamento limitante, crenças que você nutre porque quer acreditar que seja assim. Por que você iria querer acreditar na dificuldade? Porque assim você não tem que se mexer, porque dá trabalho renovar a vida. Dá trabalho, não é do nada que a gente renova a vida, não é do nada que a gente renasce. Mas a boa notícia é que é possível. É possível renascer, é possível retrabalhar a vida no todo, mas a gente tem que ter coragem, tem que ter a tal da entrega. Então a entrega, ela é tão importante, porque ela representa eu pegar os meus sonhos, que eu visualizo, que eu começo a acreditar de novo que são possíveis de acontecerem, e eu entrego a vida, ou seja, eu confio que eu vou trabalhar por isso, eu vou fazer minha parte, mas eu confio que a vida, que eu vou atrair pela lei da atração também, pessoas afins que vão me apoiar, oportunidades que vão ser colocadas na minha frente, mas que, claro, eu tenho a minha parte a fazer, enxergar essas oportunidades e me arriscar nelas. Não é que você não vai fazer nada, não é para cruzar os braços, mas quando estamos na frequência certa, no sentimento correto, que é o sentimento que mobiliza a lei da atração, gente, tudo flui na vida. Mas é preciso que você esteja no sentimento correto. Então, a partir do momento que você está, sabe, no padrão mental correto, na atitude correta e no sentimento correto, pronto. Você tem tudo para fazer a vida fluir de maneira saudável e próspera a teu favor, tá? Por isso que a lei da entrega ela é tão importante. Sabe como a gente faz isso na prática, tentando dar magia? Estou aqui compartilhando com vocês, eu, Marcelo Cotrim, aqui no programa Entre Vidas. Estou com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo e também no YouTube, canal Marcelo Cotrim agora. Pode me acompanhar por vídeo no YouTube agora, tá? E deixe seus comentários, compartilhe o programa que está bem legal com outras pessoas aí nas redes sociais, tá bom? E eu agradeço quem curte, compartilha, se inscreva no meu canal do YouTube também, não deixa de me seguir nas outras redes sociais, beleza? E vamos lá. Então, turma, como é que na prática a gente faz isso? Aplica a lei da entrega. Bom, vou tentar resumir a ideia aqui para vocês, que claro, nós vamos estudar com profundidade no curso que começa agora dia 11 de janeiro, viu? Aliás, deixa eu lembrar vocês, hein? Tá para acabar amanhã a promoção de dezembro do desconto extra. Os cursos todos estão com 20% de desconto, mas até quem faz a matrícula até amanhã, dia 23 de dezembro, ganha mais 7% de desconto em todos os cursos do mês de janeiro, tá bom? Então fica ligado, quer fazer curso comigo em janeiro, comigo Marcelo Cotrim? Eu tenho além do Prosperidade e Escola de Vida, o curso de Espiritualidade Metafísica nível 1, com desenvolvimento e equilíbrio da mediunidade, da paranormalidade e o Universo dos Sonhos, que é um curso lindo de estudo, análise de símbolos e arquétipos contidos nos sonhos para o autoconhecimento e para a autocura, né? Os cursos todos têm 20% de desconto real com valor antigo, mais 7% para quem se matricula até amanhã, 23 de dezembro, tá? Então, quer fazer o curso? Não perca o desconto extra até amanhã, dia 23. Entra no site agora, se quiser se adiantar, daqui a pouco eu dou mais detalhes, entrevidas.com.br, no link Agenda. entrevidas.com.br no link Agenda, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, turma, a lei da entrega, ela representa aquele momento em que eu confio, mas confio de verdade. Como eu falei, eu agi, eu fiz minha parte, eu sinto merecimento, eu trabalhei meu merecimento. Claro que você vê que nos 10 passos é o 8º passo, ou seja, antes disso, como eu falei agora há pouco, veio um trabalho com reprogramação mental, cura emocional, lei do merecimento foi aplicada, lei da atração, agora chegou a hora, fizemos visualização criativa, tudo isso aí, traçamos metas e objetivos, agora chegou a hora de confiar, porque se eu não entregar a vida, eu começo a gerar ansiedade. E se você gerar ansiedade, você está se sabotando. Não dá para vibrar na ansiedade e gerar prosperidade, é incompatível. Saia da ansiedade se você quer gerar prosperidade, ok? Então, sair da ansiedade significa, em outras palavras, aplicar essa lei da entrega que eu estou falando aí. Aplique a lei da entrega. A lei da entrega vai gerar um sentimento de calma. E uma coisa muito importante na lei da entrega é distraia a mente. Distraia a mente. Tira a atenção daquilo que você quer. Ah, mas eu não tenho que ficar pensando o tempo inteiro para acontecer? Não! Porque senão, é o que eu falei agora, se você está dando passos concretos e está vibrando no merecimento, tem o teu sonho vibrante, não adianta jogar ansiedade. A ansiedade ela acaba fazendo um trabalho contrário. E uma boa maneira de não gerar ansiedade é colocar atenção em outros setores. Então vamos dizer que você deu ali você teve uma ação dentro da vida profissional, ok? Agora, não, você está esperando respostas, resultados que não dependem de você. É a hora de confiar. É a hora de entregar. E a partir dessa confiança, dessa entrega, é o momento que você distrai a atenção e joga a atenção na vida amorosa, na vida familiar, na tua saúde, na tua espiritualidade, nos teus estudos. Você joga atenção em outras coisas para aquele setor do trabalho ir incubando e fazendo nascer, germinando a nova vida. Deu para compreender? Claro que eu estou resumindo a ideia, mas acho que já gera um bom insight aqui no programa de hoje. Então, a lei da entrega envolve serenidade, estar serena, sereno diante da vida, ter confiança, ter presença. Essa palavra é chave. Presença, eu tenho que estar presente na vida e não angustiado com o meu futuro. Ninguém atrai prosperidade na angústia. Chegou a esse ponto, aí trabalhamos o quê? A lei da gratidão. A gratidão entra como um sentimento, galera, de total... Isso é muito importante explicar isso. A gratidão enquanto lei da prosperidade significa eu vibrar no sentimento de que as coisas que eu almejo já existem para mim, entende? Ou seja, eu sinto que a vida é plena, é rica. As coisas que eu desejo, que eu almejo, já existem para mim. É isso que é gratidão. Então eu tenho gratidão pelo que eu tenho, mas eu tenho gratidão até pelo que eu posso vir a ter como potencial mesmo, porque eu sinto que eu mereço. Então as oportunidades, os sonhos, os desejos que eu tenho, eu consigo vibrar na gratidão. Então é uma postura contínua. Gratidão não é apenas um exercício. Nós até fazemos exercícios em aula que ajudam bastante como ferramentas, né? Mas na verdade é mais do que um exercício. É uma postura de vida. Ser grato é sentir gratidão. Não é agradecer enquanto ato. Depois eu vou aprofundar esse assunto aqui em outro programa, tá? Não é agradecer enquanto ato. Não é uma questão de fazer uma reza. Não é. É vibrar no sentimento. É muito superior à vibração do sentimento da gratidão do que qualquer ritual de agradecimento. Bom, espero que vocês estejam curtindo o programa Entre Vidas comigo, Marcelo Cotrim, aqui na Rádio Vibe Mundial e também no YouTube, no canal Marcelo Cotrim. E galera, tanta coisa para ensinar, né? E eu quero convidar vocês aqui para as atividades, que tem muita coisa bacana acontecendo. Sabe que esse mês de dezembro eu lancei o meu livro, né? Meu quarto livro esse ano. Em agosto eu lancei o Ponto de Reencontro, com 19 temas super interessantes de prosperidade e cura emocional. Lancei em agosto também o Resgatando Seu Poder Pessoal, que é um manual de prosperidade da minha metodologia. E lancei o Poder da Lucidez, que fala sobre desenvolver a mente neutra, sair da mente reativa. E agora em dezembro eu lancei a Cura da Procrastinação. Presentes de Natal lindos, hein? Quer presentear alguém com os meus livros ou a si mesmo? Vem aqui no meu espaço, pode comprar e receber via correio, ok? Ou pode vir até pessoalmente aqui em São Paulo, aqui na Rua Vergueiro, aqui do lado do metrô Ana Rosa, nós ficamos, tá? Ou se quiser, pode solicitar e recebe via correio. Entra no meu site para conhecer, eu tenho meus livros e está tudo em promoção, o Dezembro, que é a promoção do mês de dezembro, livro com desconto, meus CDs de exercícios também, que você pode presentear as pessoas, tem CDs físicos e CDs digitais, né, que você pode adquirir, valor bem pequeno, e exercícios tão incríveis de reprogramação mental, emocional, conexão com os mentores, trabalho aos 7 raios, às 7 vibrações, viagem astral. São 24 CDs que eu já lancei, 4 livros, tem camisetas, né? Tudo promocional e presentes bem interessantes, bem evolutivos aí para você dar para as pessoas no Natal agora. Entra no meu site entrevidas.com.br no link produtos, se você quiser adquirir. Pode ir diretamente no site para onde ele encaminha, que chama-se lojamotivacional.com.br, tá? lojamotivacional.com.br. Aproveite que só em dezembro tem descontos especiais aí, até 31 de dezembro, dezembro do Espaço Entre Vidas, tá bem? E quero convidar vocês para o curso, o Prosperidade e Reciclagem de Vida, acontece agora dia 11, como eu disse, de janeiro de 2023. Galera, para quem se inscrever até amanhã, se matricular até amanhã, além dos 20% de desconto, tem mais 7%, parcelamento até 8 vezes, entre coins e dobro, que é o cashback. Então o valor fica super justo, super acessível e ainda tem aula bônus de presente para vocês, tá? Tudo isso, presentaços ali do Espaço Entre Vidas, meu aqui Marcelo Cotrim, tô aniversariando hoje e presenteando vocês, tá? E olha só, presente de Natal aí. Então matricule-se até amanhã, dia 23 de dezembro, beleza? Quero também lembrar que toda essa promoção vale, né, do desconto até amanhã, vale para os outros cursos de janeiro. Espiritualidade e Metafísica, que esse é incrível, né? Consagrado também, realizo ele. São os dois primeiros cursos que eu criei há mais de 30 anos e são 7 meses de curso com práticas incríveis, uma visão de espiritualidade universalista, né, trabalhando mediunidade, paranormalidade, viagem astral, contato com os mentores, estudando reencarnação, karma, né, trabalhando os orixás, os 7 raios, né, enfim, galera, é um curso incrível, os autopasses, o domínio das bioenergias, esse é o Espiritualidade Metafísica. Começa dia 9 de janeiro, agora às segundas-feiras à noite, tá? Esse está aí com até 9 vezes sem acréscimo, até mais vezes que o Prosperidade, tá bom? E também tem desconto de 20%, mais 7% para quem se matricular até amanhã, 23 de dezembro. E o curso Universo dos Sonhos. Começa dia 7 de janeiro, aos sábados, semanalmente. E esse é um curso de 3 meses e ele é muito lindo, porque ele trabalha o estudo dos símbolos e arquétipos do inconsciente durante os nossos sonhos. Sabe os sonhos simbólicos? Não viagens astrais, tá? Sonhos simbólicos. Tem muito de autoconhecimento e muita cura, muita coisa bonita para a gente entender sobre nós mesmos, tá? E o curso Universo dos Sonhos começa agora dia 7 de janeiro. E quer lembrar que todos os cursos são ao vivo, online, comigo, Marcelo Cotrim. Eu interajo com você como seu professor e terapeuta, né? E as aulas depois são ao vivo e ainda ficam gravadas, disponíveis por 7 dias normalmente, mas... Durante o mês de janeiro, as aulas vão se estender por mais tempo. Vão ficar 30 dias, porque às vezes você está viajando e não deixa de se matricular, aproveitar a promoção, aproveitar o momento e não perde aula nenhuma, porque elas vão ficar gravadas mais tempo, as aulas do mês de janeiro, ok? Tá aí então a promoção para vocês, para dos cursos do mês de janeiro, Universo dos Sonhos, Espiritualidade Metafísica e Prosperidade e Reciclagem de Vida. E não se esqueça do Dezembro, a promoção dos produtos para você presentear as pessoas ou a si mesmo, que vale até dia 31 de dezembro, tá bom? Entra no site entrevidas.com.br no link Agenda. Quer tirar dúvidas? Estamos abertos. Liga agora ou manda o WhatsApp para o Espaço Entrevidas. Ligue no 011-3868-4624. 3868-4624 ou manda o WhatsApp para 011-96385-2828. 011-96385-2828. WhatsApp do Espaço Entrevidas. Acabou o tempo. Quero deixar um grande abraço a todos vocês. E vou lembrar que eu volto amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Vibe Mundial FM. Grande abraço e até lá. Acabamos de apresentar Entrevidas com Marcelo Cotrim. Nossa, amiga, esse negócio de dengue não tá fácil, hein? Mas você sabe que prevenir é bem mais fácil. Você acha? Claro, é. Olha só, é fácil plantar uma flor num vasinho, não é? Uhum. Mas é bem mais fácil tirar aquele prato debaixo do vasinho. É lá que acumula. Olha, é verdade. Trocar um pneu, por exemplo. Não é fácil, eu sei. Não. Mas é bem mais fácil cobrir aquele pneu que tá lá no quintal, né? Nossa, tem razão. É fácil a gente abrir um refrigerante, mas é muito mais fácil guardar as garrafas vazias de cabeça pra baixo. Claro, concordo. Não é fácil a gente carregar uma caixa d'água nas costas, né? Não, não. Mas é muito mais fácil mantê-la tampada. Oh, é verdade, claro. É bem mais fácil combater o mosquito da dengue do que parece. Difícil é se recuperar das doenças que ele transmite. A dengue, a zika e a chikungunya. O negócio é se prevenir, minha amiga. É fácil combater os focos da dengue. Vamos juntos combater o mosquito todos os dias. A dengue pode matar. Prefeitura de São Paulo. A rádio que toca a sua vida, 95,7 Vibe Mundial FM. Você já é tudo. Você já tem tudo. Basta descobrir. Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Paulo Sérgio Oliveira. O empoderamento da vida e as ferramentas para o despertar. Transcender a existência, ser transpessoal. Tem alegria aí. Bem dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, curta a energia, linda de viver. Tem alegria aí. Bem dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, curta a energia, linda de viver. Tem alegria aí. bem dentro de você. É só você querer. Busque a sintonia, conta a energia. Linda. Começo o meu programa sempre em alto astral, aqui na sintonia da Vibe Mundial. Paulo Sérgio de Oliveira traz um musical, trazendo ao seu ouvido um Feliz Natal. Aos, aos, aos. Improvisei agora, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto dessa coisa do improviso. Programa de Natal pra vocês. Boa tarde mesmo, bom dia mesmo. Depende pra quem almoçou, pra quem não almoçou. Olha aí, gente. Natal chegou. Que ano, hein? Que cacetada, que pancada. Parabéns a você que chegou ao final do ano também. Palmas para nós. Uau. Que ano, gente. Falar um pouquinho de Natal, mas eu vou continuar nas mesmas sintonias, né? Falando de xamanismo, falando de psicologia transpessoal, explicando cientificamente um pouco da magia, do xamanismo. Bom, eu só tenho a agradecer, e agradecer é fazer a graça descer. Tem uma música minha que fala, é o grande, é o poderoso dom da gratidão, que fala, né? Então, no poderoso flash desses que renasce nos faz tremer, saquei o milagroso insight do agradecer. Então no poderoso flash desses que renasce nos faz tremer, saquei o milagroso insight do agradecer. Depois eu canto ela inteira. Olha, essa é a minha quarta temporada na rádio. O ouvinte mundial já me conhece, mas se você está na audiência rotativa, se você... Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, com dois H's no final, Paulo Sérgio Oliveira. Procura no YouTube, procura aí no... Me Google, você vai achar muita coisa, muitos vídeos, muitas músicas. O meu CD Consciência Cantada, com dois K's, né? Consciência com K, Cantada, está disponível gratuitamente nas plataformas aí. Aprecie sem moderação. Mas eu sempre chego com a voz no fim do ano, com a voz assim, um pouquinho detonada. E quer saber? Tá tudo certo, canto com o coração, não tem problema nenhum. Nos trabalhos técnicos desse programa de Natal aqui, meu amigo ali, palmeirense, tá? Ganharam tudo, parabéns, parabéns. Isso aí, mano. Um trabalho bem feito, todo trabalho bem feito merece um resultado, tá? Eu sou corintiano, fui criado na ZL e... A gente tem que saber, hein, gente? Saber olhar, né? Saber perder, saber ganhar, saber empatar, saber competir, tá? A vida não é feita de vencer, a vida é feita de viver, tá? Cuidado com isso. Falar um pouquinho do Natal. Gente, só pra deixar uma coisa muito clara pra vocês aqui, o aniversário é de Jesus, não é do Papai Noel, tá? Cuidado. Olha essa vibe de comércio aí, né? É o coração, é o abraço, é o familiar, é a oportunidade de você dar um abraço no chefe, né, que não foi legal com você o ano inteiro. É a oportunidade de você conseguir entender que as pessoas têm as suas dores, projetam isso nos outros, que ninguém é perfeito. Essa é a vibração de Natal. Cuidado, cuidado. E aí a gente tem que falar de um cara que eu chamo assim nessa intimidade, que eu chamo dele de JC. É, Jesus é muito conhecido. Gente, às vezes que eu fui para a Índia, se você falar o nome Jesus lá, o muçulmano vai te respeitar, vai falar, uau, Jesus. É. Se você falar com um indiano, com um shivaísta, com um krishnaísta, com um vishnuísta, né? Ele vai falar, uau, Jesus. Então, o cara foi respeitado no mundo inteiro, é um nome mais conhecido. E realmente, mas Paulo, Jesus não nasceu nessa data, não sei o quê. Olha, não importa, não importa. É você fica no cabeção, você esquece o coração. Para que você quer a informação? Vai mudar a sua conexão com Jesus? Saber se ele nasceu em fevereiro ou se ele nasceu dia 24? Se todo mundo está comemorando o dia 24... Aceita o dia 24 e você que acha que ele nasceu em fevereiro, como alguns falam, algumas correntes, comemora em fevereiro também. Por que você vai ser esse radical ideologista? Esse ano foi marcado por isso. Pessoas donas das suas verdades. Você sabia, gente, que existe uma coisa hoje na internet chamada algoritmo? Se você gosta do Lula, os algoritmos vão falar que Lula é o ser mais maravilhoso no mundo e, né, e Bolsonaro é o pior. Se você é bolsonarista, vão falar que Bolsonaro é o ser mais maravilhoso no mundo e que Lula é o pior. Isso já está nos algoritmos lá. E vão aparecer só textos de verdade, só os algoritmos mandam para você coisas da sua verdade. Aí se você ficar um desses tolos que aplica uma única verdade, você fica o quê? Hã? Preciso falar, não. Reticências, né? Reticências. Eu tenho uma música minha. Desculpa, gente. No fim do ano minha voz está sempre assim mesmo. Chama, essa música minha chama... Escutem no YouTube, tá? Está tudo sempre certo. Tem uma parte dela que fala assim: o que eu chamava de verdade era só um pensamento. Você já brigou com pessoas, você já brigou por verdades que hoje nem você acredita mais. Você já viu como você era limitado. Então do que você está nesse ódio ideológico? Esse ano foi marcado por isso. Esse e os outros, né? Mas 2022 foi o mais. Aí você perdeu amigos, você, né, você limitou-se. Eu não estou falando para você ser amigo de todo mundo, eu não estou falando para você não ter a sua ideologia. Eu estou falando contra o ódio ideológico. Esse sim é patológico, é doente, doentio. Ok? Isso vai de completamente contra ao espírito de Natal. Esse ser chamado Jesus trazia a unificação, trazia o caminho do amor. E é com essa vibração que eu quero fazer esse programa hoje, desejando a vocês de coração, aqueles que me conhecem pessoalmente, sinto o meu abraço, e eu conheço muita gente, eu sou muito conhecido e conheço muita gente. Eu vou sortear depois aqui, não, vou sortear na minha lista, vou sortear meu livro, o livro 11 Passos para o Despertar, o terceiro livro mais vendido na Madras, eu vou sortear. Se você me escrever lá, no 11 991 19 7915, no WhatsApp, não me liga não, gente. Eu tenho uma agenda bastante cheia. Eu estou com a agenda cheia até o final de janeiro. Estou bem, né? Mas me escreve no WhatsApp dizendo: olha, tem o seu programa tal, tal, tal. Mas é o seguinte, não vou sortear não, vou dar o livro, tá bom? Ó, quem me escrever 11 991 19 7915, só que você vai retirar, tá? Vai retirar lá em Moema, no Espaço Terra Luz, perto do metrô Eucaliptos, tá bom? Ó, Paulo Sérgio Oliveira, tô escutando o seu programa. E tô gostando ou não tô gostando, não tem problema. O Jesus, que era o cara, não agradou todo mundo. Quem é Paulo Sérgio Oliveira, né, gente? Mas eu ouvi o seu programa e escreve lá. 11 991 19 7915. Vou dar de Natal para você, vou dar um livro meu. Fechou? A minha maneira de agradecer tudo que eu recebi esse ano. Foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Todo ano eu falo isso. Todo ano eu falo isso. Eu não sei o que o universo quer comigo, o que a criação quer comigo. Mas eu aprendi há muito tempo que não sou eu que faço. Então por isso que eu não me canso. Tá? Não sou eu que faço. E é por isso que eu não me canso. Os caras falam: Paulo Sérgio, você tem 60 anos, você completou esse ano, você não tem cabelo branco. E eu não pinto cabelo não, viu? Não, eu não pinto cabelo não, verdade. Cara, verdade, tá? E sim, porque eu não me canso, porque não sou eu que estou fazendo, eu estou a serviço de algo maior. Eu demorei para aprender isso, eu ensino isso. E quando você aprender, você vai sobrar, como dizia o grande Bert Hellinger, você vai, quando você se alinhar com a sua missão, tudo vai dar certo. Então tá aí, quero dar esse presente para você. Me escreve lá no WhatsApp, tá assistindo o programa, vai ganhar um livro meu. E esse livro é porreta. Ele é um super dica, um caminho de despertar fabuloso, tá bom? Gente, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da magia, né? Jesus era um mágico maravilhoso, né? A gente teve aí Jesus, Krishna, os avatares, né? Buda, Kuan Yin, são avatares, são seres santos, mágicos, é uma coisa. E a gente teve os grandes magos da história da humanidade, né? Crowley, Merlin, na Europa, né? A gente teve Rasputin lá na Rússia, a gente teve grandes magos, né? São Cipriano, que foi um mago do mal, e depois rompeu com o mal, virou um homem santo, imagina o preço que ele pagou. E eu venho aqui falar um pouquinho sobre magia de uma maneira mais científica. A psicologia transpessoal, na qual eu sou pós-graduado, a fenomenologia, que hoje é o ramo mais procurado da psicologia, a visão sistêmica que eu ensino, a cartografia da consciência que eu ensino, o toque do despertar que eu ensino, nenhuma dessas que eu falei a gente anota. A gente tem apostilado, a gente tem slides, mas não anota. Sabe por quê? O ensino da nova era não é entender, não é guardar informação. É experienciar. Olha só, então você vai num trabalho meu, entra naquele êxtase lá do transe, né? Expande, e aí depois você quer botar tudo isso no papel, em forma de informação. O que vai acontecer? O nosso cérebro, que foi treinado para isso, essa região, vai enxugar, vai zipar. Quem trabalha com informática sabe o que é zipar um arquivo, né? Reduzir, enxugar, resumir. Vai zipar e vai trazer isso a título de informação. Só que o caminho inverso não acontece quando você lê, quando você entende. Você não volta para a experiência. Então a gente deixa as pessoas na experiência e depois passa a informação. Não se preocupe em anotar. E é por isso que a gente tem transformado tantas famílias, tantas histórias, tantas pessoas. Puxa aí o meu histórico, me Google, eu falo, pessoal, me Google aí. Puxa aí o YouTube, puxa as histórias, puxa os depoimentos. Tá? Paulo Sérgio Oliveira com 2 H's no final. Olha que louco. E aí, qual é a magia disso? A magia é que a experiência que traz, vai acompanhando, que traz o resultado, a expansão. Então, eu vou dar um exemplo. O 11-11, que o 11 é um acordo meu, que tem a ver, eu sou numerólogo também, é um acordo meu. Aliás, um beijão para Ana Maria Libório, que está tanto tempo aqui. A grande numeróloga, né? Vamos lá. O 11 é um dos meus acordos. E 11-11, quando eu coloco nas minhas listas, as pessoas perguntam. Perdão, gente, a minha voz está... Mas eu vou até o fim do ano com ela. Aí, Paulo, me explica esse 11-11. Aí eu respondi da seguinte maneira para uma ouvinte e respondi para alguns alunos. Se eu te explicar o que significa o 11-11, eu vou estar desensinando você. Quando eu coloquei isso no grupo, ficou um silêncio. Mas quando eu fiz isso em sala de aula, o pessoal ficou tudo me olhando assim. Se eu chegar para você estudar o Grabovoi, um ser fantástico também, russo, né? Que é um escorpiano como eu, né? Falar 741, 520, dinheiro rápido, prosperidade, 318-798, 181-4321, que é saúde. Se você ficar repetindo racionalmente isso, você não vai conseguir o resultado. Se você ficar repetindo oponopono, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, muitas vezes, vai trazer algum resultado. Mas se você ficar fazendo isso dessa maneira, se você ficar fazendo Grabovoi dessa maneira, fizer 11-11 dessa maneira, não vai ter o resultado que deveria. Sabe por quê? Porque você não foi na frequência. E a frequência não é para ser entendida. Porque a frequência, ela fica do corpo mental superior para cima. Essa é uma matéria que eu ensino, que eu gosto muito, chama Cartografia da Consciência. É um compêndio científico, que é uma concordância da ciência e do meio espiritual. Os espíritas, os espiritualistas, tudo isso que eu já fui, você fala de corpo etérico, duplo etérico, né? Não, aqui corpo búdico, não. A gente aqui fala só, a ciência aceitou o seguinte, que nós somos um corpo físico, um corpo energético, que onde estão os nossos 172 chakras, não 7, tá? 7 são os principais, ó. Tem os nadis, tem os grandes também, que é para a energia kundalini não subir de uma vez. Tem a boca dos chakras, corpo energético. Depois nós somos um corpo emocional, terceiro corpo. Quarto corpo, mental inferior. Quinto, mental superior. Sexto, corpo espiritual. Pessoal, a religião te fez acreditar que separava aí. E depois o corpo espiritual, somos vários corpos em altíssimos níveis de expansão infinitamente de consciência. Ok? Então uma coisa não para no espiritual. Olha que interessante, por isso que eu falo que meu trabalho é consciencial. O espiritual é um caminho, mas não é a meta. A meta é a expansão da consciência. Tá vendo? Quando você quer decorar a informação, ah, então 741 significa é dinheiro. Ah, 318-79, espaço 798 significa prosperidade. Você está no mental inferior. Quando você está simplesmente repetindo automaticamente a informação, tentando entender, quanto mais você tentar entender, olha que louco isso, pior. Porque você reforça a barreira, é como se esse mental inferior, ele dissesse, é meu, eu não deixo expandir. Olha que interessante isso. E quando você faz isso de maneira lúdica, quer ver um exemplo? A Kabbalah, que eu estudei mais de 20 anos Kabbalah. A Kabbalah tem ali um ideograma de prosperidade, Pei Alef Yud, Samek Alef Lamed, o nome de Deus que não é pronunciado, Hetaf Kaf, o nome do anjo catalisador, Reshat Lamed, nessa ordem mesmo. Isso é um entendimento porque eu estudei, mas quando eu vou bater esse ideograma, eu fico só escaneando ele com os olhos, pá, pá, pá, pá, da direita para a esquerda, né? Quem estudou hebraico sabe do que eu estou falando, a gente lê de trás para frente, ok? E isso vai... É assim que a gente lê os 72 nomes de Deus. Escaneando, pá, passando rápido. Para não dar tempo, olha que interessante isso, para não dar tempo de você entender. Para isso bater, né, para essa codificação entrar em você, né, pelos seus olhos aqui, e já ir direto para o mental superior, espiritual e expansão de consciência. Esses caras que eu falei, todos aí, os grandes magos aí, o Crowley, né, o Merlin, eles já sabiam disso. E isso que os diferenciava, porque a realeza, né, o Crowley andou com a realeza inglesa, né, o Merlin também. É, tentava entender, falava, esse cara realmente é mágico. Eu não entendo esse cara, é algo sobrenatural. E não é tão sobrenatural, é sobre-racional que eu chamaria, tá? Porque todo mundo tem essa capacidade. Venha conhecer meu trabalho, que a gente tem muita gente que galgou esse entendimento da magia. E dessa maneira científica que eu estou explicando, vai ficar mais fácil para você galgar esses caminhos, tá bom? Eu espero que esse programa tenha chegado a você. Eu volto aqui ao tema de Natal. Eu gostei da brincadeirinha, né? Paulo Sérgio Oliveira, sempre em alto astral, deseja aos seus ouvintes um Feliz Natal. É isso, gente. Eu quero agradecer por esse ano. Eu quero agradecer a Jesus, ao Criador, à minha família, aos meus ancestrais, meu pai e minha mãe que não estão mais aqui. Quero agradecer a minha família, a minha irmã. Quero agradecer a minha filha. Quero agradecer os meus amigos. Quero agradecer os meus amigos espirituais, os meus amigos do xamanismo, os meus amigos da constelação, os meus alunos queridos, amados, amo vocês todos. Eu quero agradecer a força maior que me guia, aos meus guias, tá bom? Termina assim a música. Ó. Então o poderoso flash desses que remexe nos faz tremer. Saquei o milagroso insight do agradecer. Canta, canta e traz o tom pra ter o dom de lutar. Recordação, caliente sensação, um som de um novo som vindo me procurar. Vou agradecer. Amar, padecer, me agradecer, que a graça irá descer. Miragem, doce viagem, sonho de luz em meu ser. Então a gratidão, gente. Então no poderoso flash desses que remexe nos faz tremer, saquei o milagroso insight do agradecer. Com a voz retornada, mas com o coração aceso, Paulo Sérgio Oliveira, serviço de algo maior. Feliz Natal mesmo, House. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Paulo Sérgio Oliveira, o empoderamento da vida e as ferramentas para o despertar. Conhecer a sua essência é fundamental. Transcender a existência, ser transpessoal. Tenha alegria aí, bem dentro de você. É só você querer. Busque a sintonia, curta a energia linda de viver. ZYD 994 ZYK 777. A rádio que toca a sua vida. FM 95,7 e AM 660, Vibe Mundial FM. Espalhe a magia do Natal com a Juliana Flores e presenteie toda a família. Envie flores, cestas, panetones, bebidas e muito mais para todo o Brasil. Utilize o cupom Natal Mundial e ganhe R$30 de desconto. Acesse julianaflores.com.br e digite Natal Mundial. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Ouça agora na Vibe Mundial JBN, o jornal da boa notícia. Mais da metade das grandes empresas brasileiras do setor industrial, 52,7%, continuaram a investir em inovação de produtos ou negócios tecnológicos. No topo do ranking estão as indústrias de máquinas e equipamentos, especialmente de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento também foram mantidos em 2021, mas de forma menos intensa. 34% das indústrias que inovaram gastaram com pesquisa e desenvolvimento. E os destaques foram as de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, químicos, farmacêuticos e veículos automotores. Os dados são da Pesquisa de Inovação Semestral, divulgada pelo IBGE. Esta edição da pesquisa mostra que 70% das empresas com 100 ou mais pessoas ocupadas nas indústrias extrativas e de transformação lançaram algum produto novo no mercado ou implementaram algum processo de negócio novo. No entanto, as que se destacaram na inovação foram as maiores, com 500 ou mais empregados. Sobre as expectativas para este ano, 59,8% das empresas que inovaram disseram que iam manter os gastos com pesquisa e desenvolvimento, mesmo com dificuldades. Um estudo apoiado pela FAPES identificou 522 genomas associados às raízes e ao solo de duas espécies vegetais nativas dos campos rupestres. Centenas de micro-organismos que até então eram desconhecidos para a ciência foram identificados, evidenciando que a biodiversidade brasileira ainda abriga uma enorme quantidade de novos organismos. A descoberta abre caminho para o desenvolvimento de substitutos biológicos para os fertilizantes químicos usados na agricultura, principalmente os que contêm fósforo, que normalmente está presente no solo, mas nem sempre na forma que pode ser aproveitado pelas plantas. Ao comparar os micro-organismos das plantas que crescem no solo e na rocha, os pesquisadores constataram se tratar de comunidades diferentes, porém com muitas espécies compartilhadas. JBN, há 27 anos, destacando apenas as boas notícias. Próxima edição em uma hora. Você ouviu na Vibe Mundial JBN, o Jornal da Boa Notícia. A Clínica Fator Humano há mais de 40 anos é especializada no tratamento de diversas patologias, usando várias técnicas para lhe ajudar, desde a medicina tradicional, a acupuntura, fitoterapia, ozonioterapia e agora também usando a cannabis medicinal. Você sofre com problemas emocionais ou físicos? Então procure a Clínica Fator Humano. Atendemos todos os convênios e também particular. Ligue São Paulo 11 3284-0525 3284-0525 ou pelo WhatsApp 94175-1502 94175-1502. Clínica Fator Humano. Diretor Clínico Dr. Arnaldo Marques. A ONG Procães ampara centenas de cachorros abandonados e de rua. Por ser uma organização sem fins lucrativos, esses cães são mantidos graças a doações. São mais de 200 cães prontos para receberem um novo lar. Você também pode colaborar com a Procães. Adote ou apadrinhe um cachorro. Quem adota um bichinho de estimação leva muita alegria para casa. Se este não for o seu interesse, você pode apadrinhar um cachorro ou ajudar a manter a alimentação, vacinas e medicamentos a ele. Conheça essa organização. Acesse www.procães.org.br e faça a sua opção. Nós da Vibe Mundial já fizemos. Venha você também para Procães. www.procães.org.br. Mais que uma lembrança, sem a luz pela trás, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo em mão, estendendo a mão. Abraço, vou bater no palmo, vai! Só o amor que já se fez, e a força e a paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. A Vibe Mundial deseja a todos um Feliz Natal e um 2023 de paz. Venha.